No próximo Oriente, atrás dos vestígios de uma realidade desaparecida. Thank you. Thank you. Em viagem, o eterno retorno. One. próximo Oriente, a viagem eterna. Em viagem entre dois mundos. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúgo Pinto, com a música e os sons de Andy Otto, Collocutor, Michael Brook com o Palapo Srinivas e ainda Shebenzur com Johnny Greenwood e The Rajasthan Express.